Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a fazer história. Porquê? Porque hoje entramos novamente em modo casal. Recebemos o Luís Filipe Borges e a Sara Santos. Muito obrigado por terem vindo, por terem disponibilizado uma hora do vosso amor para estarem aqui nas Conversas de Esquina. E que bela introdução. Vocês que lançam um blog... A tua voz mudou. Ai, mudou. Sim, tu não és... A tua voz mudou. Já é a tua segunda vez. A primeira foi boa? Ele estava a falar connosco, super descontraído, começa a gravar. Bem-vindos à Conversas de Esquina. mas sim, lá está, não é a tua primeira vez aqui. Não é a minha primeira vez com o Ruben. E a primeira correu bem. Gosto para veres uma segunda. A Sara está muito feliz ao saber sim, isso. Sim. Vocês lançam o site Welcome Aborts e é por isso que estão aqui, mas vamos falar de outras coisas. Mas em primeiro lugar tenho que perguntar, vocês dão aso a uma nova fase das relações que é unidos na doença, unidos na saúde, unidos no dinheiro, unidos na pobreza, até que um blog os pare? Nós é um bocado ao contrário, nós estamos desunidos nisso tudo e unidos no blog, porque nós estamos muito longe de ser o casalinho do conto de fadas. Nós vínhamos a discutir até aqui. Exatamente. Sobre um vídeo que vamos fazer, ou não, hoje à tarde, porque nós estamos sempre às turras, nota-se que eu nasci nos anos 70. Não há aquela, ou em primeiro lugar, não houve aquela tentação de mostrar aquilo que tu falavas de um casal super, hiper, mega romântico, mega fofinho, não. Ou pelo contrário, mostrar a realidade como ela é? É mais isso. É claro que, porque como eu sou com perdão pela expressão, a gaja desta relação, é natural que de vez em quando há um texto mais lamechas e será quase sempre da minha autoria. Mas no resto do tempo, a Sara de vez em quando, tipo, porque dormiu mal ou está cansada do treino, entrega-se à sensibilidade. Mas sem querer. Gostei da introdução. Mas eu diria que pelo menos 80% dos nossos posts, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com esses casais de Ilha da Caras, porque não... Para já a realidade é muito diferente. E nós também somos as pessoas menos, como é que eu ia dizer, hip. Não sei se este termo ainda se utiliza. Acho que não. Acho que já não. Pois, acho que já morreu. 12 anos de diferença. O que é hip? Não sei. Esta não coisa sei, ninguém sabe. Esta coisa é só eu, exato. Ele diz do baril. Não, aqueles casais... Eu disse do baril, ironicamente. Nós estávamos a discutir isto no carro. Se diz baril ou do baril. E eu... Nem se diz baril já. Claro que já não se diz, mas o meu argumento, e apelo a todas as pessoas que nos estejam a ouvir e que tenham nascido nos anos 30, que nos esclareçam em relação a este assunto, eu tenho ideia que, algures naquele trimestre nos anos 80 em que se usou esta expressão, havia quem dissesse do baril. Isso é do baril. Pronto, eu acho que este termo utilizava-se. Sim, sim. O muro de Berlim caiu do baril. Do baril? Do baril. Foi do baril. Boeda tótil. Não, mas em relação à questão, eu acho que o nosso blog é mesmo isso, é mostrar que os casais não são completamente felizes a toda a hora, não há casais cor-de-rosa. E fazemos isso de uma forma cómica, não é? Eu acho que sim. Bastante humor. Ah, eu estava a tentar explicar a cena do que é que eu queria dizer com o hip. Uhum. Pá, estes casais que tiram fotografias, às vezes nem sequer são um casal ainda. E eu, em tempo, já fui desafiado para fazer uma coisa destas e infelizmente disse que não. Mas é aqueles casais... Olha, vais ali, a gente paga-te a viagem, vai só um fotógrafo com vocês e depois sai uma peça na revista, não tem nada de mal. E depois sai uma peça com um casal vestido de branco, abraçados a uma coqueira, a um coqueiro, misturei coqueiro com palmeira, e a legenda, estamos a descobrir uma amizade muito especial. Pronto, este tipo de coisas, pessoas que dão entrevistas para as novas gentes da vida e quando lhes perguntam o maior objetivo, ser feliz, como se a felicidade fosse uma estação no último trilho do metro. Não é assim. As pessoas, na realidade, aborrecem-se, chateiam-se, sofrem com a rotina. Estás a ficar deprimida já. E o nosso blog, além de ter muita coisa que não tem nada a ver com o casal em si, porque temos gostos muito diferentes, a Sara faz surf, a Sara anda de skate, eu nasci sem qualquer capacidade de equilíbrio, só para dar estes exemplos, quando nós nos referimos ao casal, Tentamos fazê-lo de uma forma entretida, bem disposta, humorística, sim, mas, pá, mas de todo a nossa ideia é vender a ilusão de castelo da Disney e fadas a voar à nossa volta, porque a realidade não é essa. Sara, namorar com uma figura pública é a melhor forma de se trabalhar e controlar os ciúmes? Eu disse que ele fazia boas perguntas. Não, por acaso, eu... Para já ela não me conhecia de lado nenhum. Eu não o conhecia de lado nenhum, é verdade. Eu nunca tinha visto o 5 para a meia-noite com ele. Foi a única pessoa neste país que nunca viu. Sim. Não, eu vi o 5, mas não vi o dia dele, por acaso. O que torna a coisa ainda mais dolorosa para mim. Não, não. E assim acabamos. Eu gostava, mas eu não gostava. Não gostava de ti. Não. A parte de ele ser figura pública foi a parte mais assustadora para mim de início, porque eu não gosto de exposição, sou uma pessoa bastante privada, mas... E também nunca fui ciumenta. Revelo que sou um bocadinho com o Luís, portanto acho que se calhar não. A resposta é não. Não ajuda ele ser uma figura pública, pelo contrário. Mas também pronto, quer dizer, em Portugal é uma coisa... Mas está controlado. Ele tem um chip e todos os dias eu controlo isso por uma aplicação. Por GPS. Sim, sim. Colocaste uma espécie de Uber. Find toda vez boyfriend. Que ele vê uma, nota uma mulher atraente, recebe um choquezinho. Ela vê mais mulheres do que eu estou a falar a sério. Ela no Instagram só segue basicamente mulheres surfistas, estilosas e todas as mulheres fazem isso, não sou só eu. Estás proibido de pôr likes. Aquela parte do a seguir e que dá para sim. ver. Pois quando é. Que se um amigo meu, não posso dizer quem, mas um amigo meu ficou aterrorizado quando soube que era possível ver em que páginas é que tu fazes likes. Ah, não faz mal essas coisas. Vocês não imaginam a felicidade do meu melhor amigo quando, durante estes anos de relação que ele teve, ao saber que a namorada não tinha Instagram, para ele era uma alegria. Este amigo, entre aspas, és tu? Não, alguma vez, por favor, não. Tendo em conta o lado negro, e perguntava-te a questão dos ciúmes e da figura pública que o Luís é, mas tendo em conta o lado negro disto tudo, em algum momento foste acusada de estar-te a aproveitar da fama dele? Por acaso não, eu tinha nunca... um bocadinho esse receio, sim. mas nunca fui, pela nossa diferença de idades, pensei que talvez surgisse em certa altura, porque já sabemos como é que a sociedade funciona, que a certa altura realmente fosse acusada, ou já sabemos como é que as coisas funcionam, mas sim, não. Sim, uma insinuaçãozinha. Sim, qualquer coisa, mas não, temos nós sido até... completamente apoiados por toda a gente. É verdade. E as pessoas até fazem questões que me deixam um bocadinho desconfortável do género, quando é que têm filhos? Ah, ok, pronto, sim, sim, sim. É já o contrário, é já... apoiar completamente a relação e ninguém... E se alguém aqui se está a aproveitar de alguém, sou eu que me estou a aproveitar dela. Eu vou dar dados objetivos. Nos 20 posts mais lidos do nosso blog, 15 são da Sara, portanto... Eu vou despedi-la em breve. Pronto, pensava que ia começar agora uma discussão. Passando para ti, Luís, tu és o ancião desta relação, coloquemos assim... depois de várias experiências, de várias relações, mais sérias, menos sérias, mais ou menos sérias, é possível encontrar aquele amor que nós digamos, opa, isto é para sempre? É, eu não quero parecer o, não quero parecer o Gustavo Santos, mas sim, eu por acaso, e a Sara sabe disto perfeitamente, eu tenho 39 anos, eu até conhecer-se, pá, sempre fui, pá, eu tenho Facebook há 7 anos e eu nunca, pá, nunca publicava rigorosamente nada de vida privada, e com ela, para já, a ideia deste projeto, o facto de o fazermos, de ter atualizações diárias é algo que me realiza e que dá um grande gozo aos dois. E depois, boa parte desse gozo tem sido promover diariamente nas minhas páginas de Facebook um post ou outro post, ou seja, de repente tornou-se completamente natural uma coisa que eu até aqui achava impensável. E isso tem a ver com duas coisas. Para já tem a ver com antes do amor estar a admiração, e eu admiro imenso o talento dela e tenho um extraordinário orgulho na capacidade, no talento que ela tem para a escrita e no alcance que os textos dela têm tido e que eu acho que é mais do que justo e merecido. E em segundo lugar tem a ver com o facto de eu sentir que, pronto, quando já não acreditava, e esta é a parte de lamechas da coisa, parece que realmente encontrei uma pessoa com quem tenho a confiança de achar, nada é adquirido nesta vida, como é óbvio, mas tenho a confiança de achar, ok, é desta. é desta, isto é para o resto da vida. Este projeto é muito, muito giro, dá-nos gozo aos dois, faz todo o sentido promovê-lo. Se por acaso a relação um dia der para o torto, ficará ali um belo manancial de textos. E pronto, os nossos advogados já falaram uns com os outros, ela vai, vamos ficar com custódia partilhada do modem. Por vezes dás por ti inconscientemente, não digo de forma propositada, a usar a Sara como um troféu, e nisto não está um sentido pejorativo, mas vejam bem o que eu conquistei. Não, não, para já ela não, não. Me deixa. Não, ela não me deixa. E eu não tenho essa... Lá está, é como eu disse, remeto para o que eu disse anteriormente. Eu sempre fui muito, completamente reservado em relação à minha vida privada. Portanto, se fosse para exibir mulheres como troféus trampianos de caça... Trampianos, gostei deste adjetivo. Era uma coisa que já teria acontecido, mas é uma coisa imbecil, é uma coisa que não tem a ver com... Não tem a ver com os meus princípios. O que me faz lembrar uma frase de Groucho Marx sobre um político americano, em que ele disse: é injusto dizer que fulano violou os seus princípios. Ele nunca teve nenhum. Não é impossível aprender o amor. Isto é por causa do Gustavo Santos. Não, é. O que é que eu fui dizer? Não, mas, estás contaminado. Não vamos falar sobre isso. Não é impossível aprender o amor, sendo que supostamente nascemos com essa capacidade de amar. Não posso ser eu a responder isto. Queres responder às Chagas Freitas? Não. Acho que deves ser tu. Não é impossível aprender o amor, Bárbara, porque o amor, Bárbara, está nos lodos do pântano dos avessos da nossa alma. Percebes, Bárbara? O amor é o subterfúgio dos entrefolhos da patanisca, Bárbara. Acredita nisso, como os seres serpenteantes que resvalam nos rios rasteiros da rama ramificada do ribeiro. Ela está a brincar, mas ele é assim. Assim se fala com português. Não, eu acho que é possível aprender o amor. Não direi mais nada, porque como sou muito piegas, corro o risco de entrar em violinos e isto ficar de facto insuportável. Sara, como é que é entrar num mundo como é o mundo do Luís com toda a parte, e voltando aqui à questão da exposição pública, como é que é conseguir entrar dentro desse mundo e ser aqui, entre aspas, respeitada? Para mim foi bastante fácil, acho que não, porque lá está, porque eu aparento ser uma pessoa reservada como sou, e não estou aqui, nem me estou a aproveitar dele, nem entrei na vida dele com... Eu, por mim, a partir do momento que nós começámos a ter uma relação, até eu queria puxar mais para o meu lado, mais para o lado, não é? Fora de... Sim, completamente. Fora do olhar público, digamos assim. Portanto, eu acho que as pessoas que nos rodeiam percebem isso facilmente. Que nós somos esse tipo de casal. Eu não quero ser exposta de forma alguma, até porque a minha profissão não tem nada a ver com isso, não é? Eu não vou aparecer em nenhuma novela, não vou apresentar nenhum programa. Portanto, eu não quero nada público, digamos assim. É só a nossa relação e o blog. Skate, surf, tu eras apelidada como Sara Maria Rapaz. Completamente. Eu jogava futebol. E joga bem. Não eras visto como uma menina. Não. Até começar a deixar crescer o cabelo. Tinha mesmo um corte de rapaz. Tenho muitos irmãos rapazes, que também ajudam, não é? Jogo PlayStation, portanto... era um dia cheguei a casa e ela estava a jogar FIFA. E eu até... Pronto. Sim, e tive bastante... Uma fase complicada na escola. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Tive, mas pronto, passou. E acho que hoje em dia até faz parte de ser cool uma rapariga saber fazer esse tipo de coisas. Tenho amigas minhas que me pedem ajuda. no entanto, ao cresceres e deixares de ser um bocadinho essa Maria Rapaz, tinhas muitas abordagens por parte do sexo masculino, ou, no entanto, nem ligavas muito, muito a isso? Isto é a primeira vez que a gente vem fazer a terapia de casal. Estou com medo de entrar neste tema. Estás a botar. Não, não, tinha algumas abordagens, sim. Tinha. Como é que se consegue dizer um não sem dizer não, mas mesmo assim ser taxativo ao dizer não? Ou seja, qual a melhor forma de dar um fora? Sabes o que é dizer isto, sabes, Luís? Pronto, não, okay. Obrigado. Eu não poderei descrever a melhor forma de dar um fora, até porque eu sou uma pessoa pouco sensível. Portanto, normalmente, quando eu quero dar um fora, eu digo não, obrigada. Baza. Ah, mas agradeço. Sai daqui. Não, obrigado. Sim. Não faço essa questão. Portanto, eu não sou delicada com quem não é delicado, digamos, primeiro. Não é? Há dois pontos aqui, que é quem depende da abordagem das pessoas. Dos homens, neste caso, não é? Se for uma coisa muito direta, eu vou responder na mesma moeda. Imagina que, portanto, acho que acontecia uma coisa horrível como esta que a Cristina Ferreira fala no livro: do homem me oferecer flores. O homem oferece flores e tem falinhas mansas. Horrível, horrível. Imagina que isso te acontece. Não, mas se isso me acontecesse, agradecia as flores. Não, mas acho que é assim. Eu sempre fui uma pessoa um bocadinho bruta, as minhas amigas sempre me consideraram uma pessoa pouco sensível. E eu, com os homens, também sempre fui assim. Talvez por isso não tenha muitos amigos hoje em dia. Luís, ciúme é fúria que arde sem se ver? Ciúme é... Eu acho que é uma tristeza quando não há ciúme. A Sara, lembro-me de dizer no início da relação, ela, num dia em que ela estava a ter uns ciúminhos, e disse: isto é horrível porque eu nunca tinha ciúmes e agora tenho... Mas ainda bem, não é nada horrível, acho que faz parte. E eu ficava... Eu tenho imensos ciúmes dela e ficava triste se ela não tivesse ciúmes de mim. Claro que, como tudo, né, convém que não se transformem em obsessão. Mas nesse aspecto somos muito saudáveis, acho. Sim, eu fecho-te na tua cave, tranco a porta e toco tudo. Sara, existe o sonho americano, que está agora um bocadinho em causa com o Donald Trump. Contigo, o teu sonho suíço ficou em causa por causa do Luís? O meu sonho suíço era regressar a Portugal, era um meio para... Eu queria amelhar algum para regressar e abrir o meu próprio negócio. Não ficou perdido, porque, apesar de tudo, consegui amelhar algum. E, na verdade, eu já tinha desistido deste outro lado, que é muito mais importante, que é a parte amorosa, portanto... Acho que resultou muito bem com o Luís. Luís, sabes que eu basicamente estou à espera de um subsídio do Estado. Sim. Por ter contrariado uma vaga de imigração jovem. Sabes que agora é muito mais difícil, será muito mais difícil para a Sara ir para a Suíça, porque as leis da imigração estão... E foi bem a tempo, porque havia lá um cabrão de um suíço com quase 2 metros que andava de volta. Não era suíço. Não era suíço, mas vive na Suíça. O gajo era quem? Australiano? Não, era japonês. Japonês? Era. Chamado Nick. Nicholas. Entre um português e um japonês, venha ao português. Um japonês de quase 2 metros chamado Nicholas, que vive na Suíça. Pois tens que me explicar isto. O mundo tem ainda destas coisas. Sara, tu restauras móveis. Normalmente perguntam-te... Não, agora a sério, o que é que fazes? Não. Não me perguntam, normalmente é mais... Isso a mim acontecia-me no início, como quando eu era puto, é tão triste dizer isto. Eu licenciei-me em Direito e comecei a trabalhar numa pequena produtora de televisão, e depois aos 24, 25 fui para as produções fictícias, onde tive também uns 2 anitos. E então, nesses anos, pós-curso, de vez em quando encontrava, né, num café, numa rua, qualquer, encontrava um colega de faculdade. Com pena de ti. Fato e gravata, não é? Não sei. Gajos que estavam a estagiar e a ser explorados, mas fato e gravata e acharem-se importantes. Então, pá, estás bom, não te vi há que tempos. Está tudo bem, tu estás onde? Olha, estou no escritório do Judas, isto e aquilo, não sei o quê, pá, estou a gostar muito. Pois, provavelmente estava na cava a tirar fotocópias e cafés, mas tudo bem. E tu? E eu? Pá, estou muito fixe, estou a trabalhar em produções fictícias, escrevo isto, escrevo aquilo. Agora a sério. Agora a sério. Sim, sim, sim, sim, sim. Não, mas por acaso, eu trabalhei... Estive a trabalhar como gerente de loja, estive a trabalhar, eu tive muitos empregos até hoje, e este aqui, o que eu faço basicamente é, vou roubar móveis da rua, ou... Vamos à Feira do Ladro. Já aconteceu entrar numa casa de um senhor que tinha falecido e ter ficado com os móveis, mas aí... What? O quê? Era que me contaste isso? Contei. Roubaste móveis? Não roubei. Eu aproveitei que a senhora estava numa altura frágil para lhe pedir se podia ficar com os móveis. E ela, coitadinha, disse pediu. Sim. E pedi. Eu pedi. E agora assim acaba a relação. Boa noite a todos. Não te Eu não roubei, isto? Eu aproveitei que a senhora estava num momento frágil de ter acabado de morrer o marido e perguntei: posso ficar com este tocador de 2 mil euros? Pá, pá. Legalmente não houve crime, eu queria dizer isto. Lá vou os e dias, foste não. Tu que tiraste direito, Luís, e ele é que sabe. Não, mas corre tudo muito bem, porque basicamente o que eu faço é ninguém vê, não é? Ninguém sabe ninguém como sabe. É que eu realmente tenho dinheiro. E pronto, eu não sei que me encontrem por aí à noite, não estou a brincar. Na verdade, foi como nós nos conhecemos. Sim, sim. Eu agora sinto-me um bocadinho no Dexter. Mas, Luís, e pegando aquilo que tu dizias, de encontrar os antigos colegas de faculdade que estavam a estagiar e tu seguiste um caminho diferente, tu, de certa forma, por teres conseguido atingir aquilo que atingiste em termos mediáticos, nos projetos que tiveste, naquilo que ainda hoje fazes, sentes-te vingado perante algumas perguntas de gozo, como essa do agora a sério? Ah, sim. Quer dizer, é uma excelente pergunta a tua e a resposta é sim. Mas é uma resposta que também já deixou de fazer sentido para mim. Mas é uma coisa que tu sentes realmente quando és novo. Eu já deixei de sentir isso há muito tempo. Portanto, eu naquela altura, mas eu já naquela altura tinha noção que giro, este gajo não me leva a sério. Sim. Porque eu estou de boné e de t-shirt e de calças rasgadas e ele está de fato e gravata. Mas... eu ganhava já muito bom dinheiro naquela altura, mesmo com as minhas calças rasgadas e a escrever. E ele, pronto, estava de fato e gravata e pastinha, mas estava a ser chulado num escritório de advogados. Nessa altura era importante a sensação de vá lá, desforra, a falta de melhor termo. Mas depois passou, até mesmo as coisas, as minhas angústias com direito passaram. Eu durante uns anos era um bocado revoltado com o que vi naquela faculdade e com o que achava que tinha sofrido naquela faculdade. Mas hoje em dia olho para trás e penso que fez parte e que valeu a pena e até fico contente hoje em dia, à beira dos 40, quando encontro colegas, antigos colegas, e que estão felizes com o que estão a fazer. São advogados felizes, que é uma coisa rara. Eles tomam drogas também, né? pegando nesse tempo de fim de curso e indo agora para a realidade de hoje, evoluiu-se pouco no estigma tão português do fato e gravata? Acho que apesar de tudo já se evoluiu um bocadinho. Acho que se evoluiu um bocadinho. Eu tenho alguns amigos do tempo de direito que são professores hoje em dia na faculdade e que são tipos muitíssimo informais. Bom, ok, muitíssimo, talvez esteja a exagerar muitíssimo, mas pronto, já vão dar umas aulas de camisa, se for preciso, sem blazer, sem gravata, e acho que o país rejuvenesceu um pouco. Eu noto isso enquanto formador de escrita criativa, que é uma atividade que eu faço há cerca de 10 anos. Volta e meia vou dar workshops intensivos em empresas que querem, a maior parte das vezes, querem aligeirar a comunicação empresarial. Uhum. Portanto, aquele circuito interno, comunicação com clientes. Basicamente, o que eles querem é deixar o excelentíssimo senhor doutor, venho por este meio, se fizer o obsequio, cordiais Sim. saudações. Eles querem aproximar-se do tutear espanhol, onde as pessoas, sejam novas ou velhas, sejam classe alta ou classe baixa, tratam-se por tu. Estamos ainda longe do tutear espanhol, mas só o facto das empresas já procurarem isso é muito bom sinal. Portanto, acho que sim, acho que Portugal está menos pesado e menos solene. Não, notou-se completamente, até porque eu vejo que na minha altura eu era um bocadinho obrigada a ir para a faculdade, não é? A universidade é igual a emprego. Tens que ser certo, doutor e não tens sei. Tens que ser doutor e ter o canudo, mas hoje em dia eu noto que a nova geração já está ciente desta se pode chamar economia alternativa, não é? Uhum. Já encontro várias colegas minhas que começaram com a ir o quiosque, com a lojinha, sim, com modistas, e que tiraram cursos e que encontraram depois que as suas verdadeiras vocações. Portanto, eu acho que as pessoas já estão muito mais cientes. É o tempo dos doutores e engenheiros terá morrido. Sim. Pegando aqui na questão do outfit que falei com o Luís e indo agora para ti, Sara, qual é a primeira coisa que apetece fazer quando a nossa cadela consome o outfit de apresentação do nosso blog? Eu disse que eu chorei. Eu disse que ele era uma pesquisa muito boa. E vejo fama show, sim. pois foi. Não por nós. Não. Estou aqui não, a... não é? Sim, pode acontecer. Sim, sim, sim. Não, mas o que é que... Apetecido de chorar, sim. Mas ela chorou mesmo. Aquilo. Eu chorei mesmo. Mas foi um acumular. Só que a cadela destruiu-me tanta coisa e ela embica com as minhas coisas. É, as minhas coisas. Ela destrói toda a minha roupa preferida. Ela escolhe. Eu escondo a roupa, ela encontra. E eu, nessa altura... E depois eu tenho tanta pena dela, porque ela faz aquele olhar, não é? super fofinho, não, e eu sou incapaz de fazer alguma coisa, na verdade, pronto, devia de ser um bocadinho mais forte, mas passei-me nesse dia, passei-me completamente. Porque lá está, era um acumular, nós estávamos ali numa sucessão de azar. Não, eu já estava nervosa, sabia que ia estar lá a comunicação, portanto já estava numa situação um bocadinho angustiada, e quando descubro, quando chego a casa e vejo... A minha saia toda esfarrampada, foi muito complicado. Os microfones e as perguntas assustam-te? Já começa a estar habituada. Já começa a estar mais habituada. Sim, sim, é verdade. De início eu ficava com uma cara, pronto, que as pessoas não podem ver neste momento, mas é aquele sorriso congelado. De Deus. Sim, e ficava muito nervosa. E agora já noto que estou muito mais à vontade, acho que. E acho que começou mesmo no lançamento do blog, há praticamente um mês. Porque quando foi a vez de falar, eu estava como estou aqui hoje, a olhar para o chão e para o lado. Ah, não. E tu falaste muitíssimo bem. Quem te ouviu das primeiras vezes e quem te viu fazer esses sorrisos congelados, tinha uma imagem de ti de arrogante. Construir essa imagem de ti que agora tendes a desconstruir. Arrogante não diria. Uhum. Eu acho que as pessoas têm uma primeira impressão minha muito querida, que até não é verdade, não é? Sim. É verdade. Mas pessoas... ela tem uma voz muito querida. Tem uma voz... Sou super fofinha. As pessoas chamam-me sempre... O meu nome é Sara, acabo sempre por ser chamada de Sarinha ou Sarita. É uma coisa muito querida até realmente me conhecerem. Portanto, a primeira imagem nunca é arrogante. É, tão querida. Ela é mesmo... Dizem ao Luís, ela é mesmo muito querida. É muito, muito boa pessoa. E muito fofinha. E ele, sim, nem sabe. Nunca tenho um bocado. Portanto, eu nunca tive de desconstruir essa imagem de arrogante porque nunca a tive. Se calhar agora já começa a ter. Luís, tu, com o Pedro Fernandes e com o Raminhos, vão lançar neste mês de novembro a vossa colheita. As três podas. Três podas. Sim, eu acho que está na altura de perguntar. Tu, o Pedro e o Raminhos são os homens por detrás do sucesso da Rosinha? Realmente são boas perguntas. Ótimo, excelentes perguntas. Não sei, tenho a certeza que o Raminhos gostaria de estar por trás da Rosinha. Raminhos. Nós somos os três, vá, loucos, saudavelmente loucos, mas mais louco do que nós é o Luís Vieira, que é o magnífico jovem quarentão à frente da Quinta do Gradil, e que, é engraçado que tudo começou por causa da rádio, onde, por exemplo, agora estamos. O Luís era fã do programa que nós fazíamos os três na Antena 3, o Fora do 5, e volta e meia mandava-me umas garrafas para o estúdio, até que nos convidou para ir almoçar. E pá, demos todos muito bem à primeira, começámos a ir visitar a Quinta do Gradil e, de repente, como ele é verdadeiramente louco, desafiou-nos para fazer um vinho. Claro que nós nos rimos muito, achámos que ele estava a gozar. Mas não estava. E, obviamente, que o mérito é da Quinta do Gradil, como é óbvio, mas o Luís pôs-nos a participar em todas as fases decisivas do processo. Da vindima até à seleção das castas, e depois ao apuramento dos sabores, etc. E pronto, e com o apoio dele, com o apoio da enóloga da Quinta do Gradil, a Sofia, posso dizer, eu sei que pronto, parece publicitário e ninguém acredita, mas o vinho é mesmo excelente. Por acaso, é mesmo bom, é verdade. O vinho é mesmo excelente e pronto, e ficaremos aqui, nós os três enquanto amigos, ficaremos aqui como... Mas já ficamos com prendas de Natal e de aniversários para toda a gente. Para décadas. E ficamos aqui com uma recordação, porque o Três Podas tem o rosto de cada um, que vai ser vendido num pack de três garrafas e, portanto, cada garrafa tem um de nós. E é engraçado, costuma-se dizer in vino veritas, não é? E neste caso in vino a amizade também, não sei como é que se diz amizade em latim, mas agora aqui é a Wikipédia. In vino amistades. Poderei chamar-te daqui para a frente senhor agricultor Luís Filipe Borges. Eu gostava, porque repara, como eu tenho 39, eu estou a pensar seriamente de dedicar-me à agricultura, porque quando és agricultor és jovem até aos 45. A lei diz jovem agricultor até aos 45. O problema é que tu és muito descoordenado e eu não te imagino a trabalhar em nada que relacionado com trabalho manual, sim. Etc. E és logo ficar zarolho. É mesmo. Sara, o que é que tu já andas a ler sobre crises da meia-idade? Nada. Nada. Porque o Luís tem uma mentalidade ainda muito infantil, como todos os homens nesta idade ainda. Não vou sair desta cama. ficas por aqui. Eu acho que estou safo, porque para já eu tive crises de meia-idade aos 18, aos 25, aos 30 e aos 35, e agora, pronto, eu preveni a verdadeira crise da meia-idade. Indo sacar a Sara à porta do Liceu Pedro Nunes, basicamente. Eu logo se engou, mas eu dizia: não, não posso. Olha esta carrinha dos lados. Não, mas já te expliquei que a idade dele é a idade média do casal, portanto ele só ganha comigo. Pois é, portanto 39 com 27, nós temos sensivelmente. Eu tenho 18. 33. É o PIB, fazer as contas. E... É uma questão de fazer as contas. Tu própria, mas sendo mais nova, tu própria já foste ter essas crises existenciais. Isso durante a adolescência aparece muito. Ou nunca foste de questionares a ti própria? Ah, sim, todos os dias. Mesmo, é verdade. Não, é verdade, eu sou muito exigente comigo. Eu achava que era um... Nunca estás bem contigo própria? Estás sempre a ralhar, entre aspas, contigo? Eu acho que estou numa fase muito melhor, ainda assim. Este ano foi assim, muito complicado para mim. Eu fui muito abaixo, e mesmo fisicamente e tudo. E então estou a conseguir voltar agora aos poucos, porque estava mesmo, pronto, digamos, na bola de baixo. E sou muito exigente comigo. Só que realmente conheci o Luís, que também é assim, e eu acho que quando somos dois tem que haver alguém a puxar para cima, não é? E acabamos por fazer isso um com o outro. Sem dúvida. Acho que, olha, isto é bem querido. Eu sou super fofinha, já super, tinha super mencionado fofinha. Isso aqui. Sarinha é super fofinha. E o ginásio consegue ser o melhor psicólogo para esses momentos mais em baixo, mais na modo baixo? Sim, eu corro em fúria. Uhum. Sério, eu corro em fúria. Eu penso em tudo, todas as coisas que eu odeio e dou por mim num descontrole na passadeira, não é? É mesmo. É outra coisa em que somos parecidos, porque as pessoas falam: suplementos e inspiração e faz yoga antes e tudo isto motiva. Sim, dito assim. O equilíbrio, o bem-estar, a nutrição. Eu não, é o ódio. Eu treino com ódio. Para mim, o ódio é o meu suplemento. Penso em pessoas que odeio, em coisas horríveis que aconteceram bom. E crianças. Nutrir o ódio. Vocês entram em ebulição, não todos os dias, mas muito rapidamente. Quando explode, vem tudo de uma vez, uma espécie de Vesúvio. Sim, doutor, exatamente. Pois pago à minha recepcionista. Sim, mas acho que, sem querer estar a dar conselhos, porque cada pessoa é uma pessoa e eu, apesar de tudo, não cada tenho pessoa ideia. É uma pessoa. Cada casal é um casal. Sal. Cada casa é um caso. Eu estou mesmo a fritar, é impressionante. Mas, sim, uma vez vi uma... Sim, nós discutimos muito. E eu acho que isto é bom. Porquê? Porque ao menos as coisas ficam logo resolvidas. E isto lembra-me, uma vez numa daquelas cerimónias ridículas de red carpet, em que estão ali uma hora e meia em chouriços a falar sobre vestidos antes de uns Oscars ou uns Emmys quaisquer, uma jornalista que dessas futilidades apanha um casal de atores, Keira Sedgwick e o Kevin Bacon. Incríveis atores ambos, um casal há imenso tempo. E a Keira está a fazer o papel de pessoa simpática, assim, vou falar com esta rapariga, e vamos lá fazer este frete, e sorriso amarelo, mas a fazer a coisa. E o Kevin Bacon está com um ar de frete absoluto e não consegue disfarçar. E de repente, a jornalista passa para ele e diz: "You've been together for 20 years, what's the secret?" E o gajo responde de pronto: "Keeping the fights clean and the sex dirty." E pronto, eu acho que este é o melhor... Via Kevin Bacon é o melhor conselho, de facto, para qualquer casal. Luís, a timidez é algo já incorrigível em ti? Em mim, nela, no nosso Aruki, exceto na Indy. A Indy é a porca do bairro, como a Sara diz. A nossa cadela compensa a timidez da restante família. Sim, é incorrigível, é incorrigível. Mas é muito engraçado tu fazer essa pergunta, porque a maioria das pessoas acha que não. Aliás, acham isso em relação aos comediantes em geral. Até que a timidez se trata. Ficam muito espantadas. Como? Hã? Como? Quer dizer, estão à espera que o Una esteja constantemente a saltar em cima de mesas e que o Newton faça cambalhotas na Avenida da Liberdade e pronto, acham que as pessoas, que os comediantes são, pronto, são assim uns coelhinhos da Duracell. E na verdade a maioria das pessoas deste meio são tímidas, de facto. Eu não quero curar a minha timidez, estou muito bem assim. Sara, o que é que a timidez tem de bom? Eu acho que tem mais realmente nós perdemos muito mais em ser tímidos, na verdade. A parte boa é que, como a minha mãe costuma dizer, o melhor fica para nós. E é verdade, e nós descobrimos as pessoas aos poucos. Eu descubro o Luís ainda hoje porque ele é muito tímido e há coisas que eu ainda vou descobrindo. Portanto, acho que o poder de descobrir o melhor de nós ao longo do tempo. E depois acrescentaria só que se calhar a timidez é o melhor que podia acontecer a quem tem um projeto como o nosso. Porque como nós preferimos escrever a falar, acabamos por ser mais... Sim, os pés assentes na terra, não é? E mais profundos, mais complexos, mais analíticos. Estás com uma voz bastante profunda agora a dizer isso. No blog. Está sentado no divã. Em 2016, o segredo ainda é a alma do negócio? Ainda pode ser visto assim? Desculpa, explica lá essa que porque a Sara estava aqui a falar do melhor fica para nós. Ah. E nessa questão do segredo de ser a alma do negócio. Eu não sei se vou de encontro ao que tu pretendes, mas nós vivemos... Isto é vai parecer até um bocadinho contraditório o que eu estou a dizer. Nós vivemos uma era desprovida desse lado encantatório, não é? Hoje em dia, qualquer publicação, mesmo jornais ditos sérios, como o Diário de Notícias, o Público, o Observador, se tu fores às versões online, e não só, tu tens notícias de ao lado da morte de um grande músico está, como eu vi aqui há dias, Mariana Monteiro, sexy na Tailândia. Que era um título. Como sabem, é completamente diferente de ser sexy na traferia. Sim. O que eu quero dizer é, o lado social... está, é notícia. Hoje em dia, já não há aquele mistério. Sim. Eu lembro-me sempre da minha mãe, que é uma pessoa, obviamente, de outro tempo, do choque dela contar com imensa mágoa o choque que ela sofreu quando descobriu que o Rock Hudson era gay. O Rock Hudson era um galã do cinema. E isto para a minha mãe, aliás, eu gosto imenso, não vou dizer nomes para não ser processado, mas eu cada vez que vou aos Açores gosto de quebrar os sonhos da minha mãe. Ela também quebra os meus. Cada vez que ela elogia um galã, este rapaz é tão bonito, gay. Realmente também fazes isso. Eu também faço isso contigo. Sim, gosto tanto que é uma besta. Não, ao contrário, sim. Mas, ou seja, já não há. Havia uma época onde nós, as coisas, tudo era mais inacessível e, portanto, esse mistério era sedutor. Hoje em dia não há mistério nenhum. Porquê é que isto é contraditório? Porque aqui estou eu a falar como parte integrante de um blog de casal. O que eu acho é, no blog, nós falamos de coisas, mesmo que seja no registro mais descontraído, mais bem-humorado possível, nós temos uma liberdade que, por exemplo... No Facebook eu não sinto de todo. Eu no Facebook, embora seja o meu Facebook, embora eu faça dele aquilo que quero, o Facebook é basicamente uma ferramenta de trabalho. Quem me vai seguir no Facebook é porque gostou num espetáculo, ou gosta na televisão, ou foi meu aluno. E, portanto, é suposto eu ser, no melhor sentido do termo, um bocado palhaço no Facebook. E, portanto, eu dedico o Facebook, é essencialmente um laboratório de piadas, a maior parte do tempo é isso que eu faço no Facebook. No blog, não. No blog, não. No blog eu consigo escrever literalmente sobre o que me apetecer. Consigo ser cómico, mas também consigo ser sério. Há coisas no blog que não têm rigorosamente nada a ver com o humor. E aí acho que o mistério volta. Ou seja, o que eu quero dizer é, o navegador de rede social normal não é de todo o leitor de blog. O leitor de blog é uma pessoa, acho eu, mais atenta, mais curiosa, capaz de dedicar um pouco mais do seu tempo, que é uma coisa que também está a desaparecer hoje em dia, a descobrir. No Facebook nós partilhamos coisas, às vezes nem vemos se as notícias são verdadeiras ou não, quer dizer, as pessoas basicamente estão muito aborrecidas e espelham, destilam ódio e raiva. O blog, e é isso que nos dá imenso orgulho, porque ao fim de um mês, ainda nem fez um mês, atingimos os 400 mil leitores, o que é... obviamente nos deixa felizes. No blog nós sentimos que, até pelo facto de ainda não termos tido um único hater, sentimos que... um bocadinho desiludido. Sentimos que apelamos a outro tipo de comunidade. Sim, o feedback é ótimo e eu não estava à espera, por acaso. Mas bom, vamos dar um tempo. Na questão do segredo e da descoberta, Sara, quantas vezes deste por ti a googlar o nome do Luís? Nunca fiz isso, é engraçado. Eu nunca fiz isso. Eu fiz. Lá está. Já sabias? Por causa ele sabe. Ah, ok, pronto. Só que ia acabar aqui. Estás a tentar, não estou. Por causa dela, altinho dito. Não, eu fiz imensas vezes, depois de já estarmos numa relação, fiz isso imensas vezes. Mas mais também para o conhecer um bocadinho melhor no outro lado, porque ele não fala muito sobre trabalho, sobre a parte... Mesmo que tu perguntes, ele esquiva-se... Não, se eu perguntar, sim, eu é que como não o conhecia, eu não sei muito bem o que perguntar, não é? Então, muitas vezes pesquisei para estar mais a par. E também saber o que é que, qual era a concorrência. 13 meses de relação esta semana, o 13 deixou de ser um número de azar para vocês? É, eu nunca fui supersticioso, por acaso. Acho que sim. Eu quando era puto gostava de fazer ao contrário, via umas escadas, tinha que passar por baixo das escadas. Se via o gato preto ia-me pôr perto dele pelo passar à frente. Se calhar é por isso. Se calhar é por isso que eu tenho tanto azar agora. Porque as coisas estão a correr tão mal. Os 13 meses, e tu fazes referência a isso, tu publicaste agora um texto em resposta ao texto da Sara, as coisas que aprendeste com uma mulher mais nova, Sara, as coisas que aprendeu com... E ela está-me a dar uma tareia. Ela com 86 mil views e o meu não chega a 30 mil. É com um homem mais velho, e tu falaste na questão dos 13 meses, como os 13 meses serem hoje de uma relação quase olímpica, quase heroica, de uma relação já longa. Já é uma pequena epopeia, não é? Porquê que se chegou a este termo? Dos 13, 14, 15, 16, 17 meses já ser uma coisa tão duradoura. É triste, as pessoas perderam a capacidade de se gostarem. É facilidade. Tu tens uma ótima resposta. Não, é isso, é facilidade. As pessoas desistem muito facilmente. Ele não se consegue moldar a mim exatamente como eu quero. Ele não é o que eu espero. As pessoas nunca são o que nós esperamos, o que nós queremos, não é? O que nós queremos não existe. E nós temos que construir. As pessoas apaixonam-se pela ideia de uma pessoa. Sim, sim. As mulheres, então, são nesse aspecto, constroem muito uma ideia do que querem e não desistem disso, não é? Se não tem todas as características que nós procurávamos, começamos a olhar à volta. É uma característica muito comum da mulher. Eu tenho um amigo que, em tempos, isto é verdade, um amigo meu dos Açores, em tempos, usava literalmente uma tabela de Excel. Para analisar. O gajo tinha uma tabela de Excel... submetido, era a mulher perfeita, segundo os seus critérios. E o gajo tinha mesmo uma tabela de Excel e avaliava segundo aquela tabela. Eu acho que eu conheci. Não. E ele depois tornou-se assistente do Vítor Gaspar em 2011. Mas, Sara, tu pareces-me muito realista, muito conectada aqui com os pés bem assentos no chão. A realidade não falta, volta e mesmo um bocadinho de fantasia, ou não te permites isso? Tem que ser tudo muito balizado. Mas para isso há o sexo. Para isso nós vestimos os nossos fatos de chinchila. Não acredito que disseste isso. Bolinha vermelha, tipo a bolinha vermelha nisto. Chinchila. Eu com o Luís permiti-me isso, sim, de início. E pronto. Quando o conheci, percebi que afinal havia esse lado romanceado que eu tinha direito a isso. E é verdade. É, porque a nossa relação foi um bocadinho um filme, o início de um filme. Tem uma história muito bonita e era impossível virar as costas a isso, não é? E manter a minha atitude realista e pés assentes na terra. Não dava com ele, até porque eu troquei de país, voltei para Portugal... Sem o conhecer, tivemos o quê? 3 encontros, 3 dias de encontro, e eu voltei para Portugal. Quando ela me diz que vinha da Suíça, vocês não estão... Eu em 4 dias tive que limpar 7 cadáveres do quintal. Tive que me desfazer daqueles... Para ti foi uma limpeza, para a Sara foi um... Ai Jesus, constante. Eu tive a ponderar muito, muito, muito antes de tomar a decisão. E fui ter com a minha avó a contar-lhe, porque a minha avó está na Suíça, fui ter com a minha avó a contar-lhe, 94, a contar-lhe que me vinha embora e que estava indecisa ainda, que estava com algumas dúvidas, mas que estava a pensar voltar porque tinha conhecido alguém, mas ainda não tinha a certeza porque não o conhecia muito bem. A minha avó de 94 anos disse isto: o que é que estás à espera? Tu vai-te embora. Vai-te já embora, porque se gostas dele, não é? E... uma pessoa de idade dizer isto e dizer-me que estava arrependida de não ter feito o mesmo, abriu-me um bocadinho os olhos e fez-me acreditar um bocadinho nesse lado, mais de... Para com esse ar querido. Tens uma estátua da avó da Sara na sala que veneras todos os dias. Ele está tudo vermelho. Vou voltar a ser eu outra vez. Sim. Luís, ainda hoje olhas para... Não para a Sara, mas hoje ainda olhas para... Outras mulheres não. Sim, ainda hoje olhas para o 5 como... My precious. Ou já te conseguiste desligar? Isso é uma ótima pergunta, até porque eu voltei, eu estou no 5, eu não tenho estado a falar sobre isso porque sou uma besta, mas olha, há 2 dias estava a almoçar e Ricardo Sá Pinto estava sentado à minha frente. Eu queria só fazer este name dropping. E Ricardo Sá Pinto, lenda do Sporting, que sabe perfeitamente que eu sou do Benfica, é um gajo excelente e estamos a conversar e ele de repente pergunta: epá, eu estive fora, um clube árabe, como é que tu estás que eu não tenho estado a acompanhar e não sei o quê. E de repente eu dei por mim a falar com o Ricardo Sá Pinto sobre uma coisa que ainda não disse a quase ninguém, que é eu sou o coordenador criativo da nova temporada do 5 para a meia-noite, ao fim de estar pelo menos um ano desligado do programa. E o Sá Pinto disse uma coisa acertadíssima. Ele disse: que engraçado, isso é como eu, passaste de jogador a treinador. E basicamente é isso. Não estava à espera. Sim, eu olhei para o 5 muito tempo como my precious. Quando saí, saí porque tinha perdido o gozo. E estavam a acontecer coisas ao programa que eu não estava nada a gostar. E de repente, de forma completamente out of the fucking blue, que é uma expressão que eu adoro, recebo um convite do Gonçalo Madil, que é subdiretor da RTP, e é uma pessoa que estava lá há muitos anos, quando o programa foi criado, disse: eu gostava que tu coordenasses esta temporada do 5. Nesta temporada do 5 há uma data de coisas à partida que nem eu nem o Gonçalo Madil conseguimos dominar e com as quais não concordamos que o programa seja semanal, por exemplo, mas... Como o Gonçalo me disse, é assim, temos esta oportunidade, uma vez por semana, durante 90 minutos, de tentar recuperar o espírito que este programa já teve. Queres ajudar-me nisto? E eu achei o convite, pedi 3 dias para pensar, achei o convite, como já disse, completamente surpreendente e depois muito motivador. E fazendo um balanço das primeiras 6-7 semanas, estou muito contente, tenho tido uma relação fantástica com a anfitriã, a Filomena Cautela, e acho, de facto... que o programa recuperou muito do espírito que tinha perdido. Eu ainda não tinha falado sobre isto também, porque, por uma razão, sinceramente, acho humilde, que é: deixa-me ver se sou capaz de fazer este trabalho. Eu nunca tinha feito este tipo de trabalho, de estar a coordenar uma equipa, estar a liderar nos bastidores, e queria ver se era capaz. Agora, ao fim do mês e meio, sinto que sim. Sinto toda a conta do recado. É um lado que te vai começando a cativar, esta dos bastidores, sim, da porque, sombra. Sim, eu tenho a certeza absoluta que vou querer voltar a fazer talk show um dia mais tarde. Estranhamente, ainda não tenho saudades. Eu acho que não tenho saudades porque, de facto, 10 temporadas do 5 à meia-noite, onde me realizei tremendamente, 10 temporadas, essa satisfação preenche. E acho que preenche e enche durante bastante tempo. Eu não tenho ainda, até fico espantado com isso, mas ao fim de mais de um ano... continuo sem ter saudades de fazer. Mas sei que um dia vou querer. Essas saudades vão voltar. Sei que eu gosto muito de conversar com pessoas. Acho, aliás, já tinha dito à Sara, porque já estive aqui contigo, que tu és um ótimo conversador e pesquisas muitíssimo bem, fazes ótimas perguntas. Tu, ao fim da primeira pergunta, nós já sentimos que estamos... Não, aqui que eu fico, não sei o que é que como é que não é de parecer uma besta? Tu tens o dom, é que regras, tens mesmo o dom, regra geral, mesmo pessoas que comunicam bem, há sempre 5, 10 minutos em que a coisa parece uma entrevista. Parece, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, e de repente, se a pessoa tiver talento e se o convidado tiver nessa disposição, quebra-se ali um gelo e de repente, ok, a conversa instala-se contigo. Acho que tu concordas, Sara. Nós, desde que chegamos aqui, temos estado os três a conversar. Tu tens esse dom. E eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Acho que tenho essa coisa inata que tu tens também. E portanto, sei que um dia vou voltar a ter saudades. Ainda não tenho. No entretanto, e porque tenho muitas outras paixões e curiosidades na vida, que felizmente vou sempre realizando, nunca deixei de escrever, por exemplo. E que também tiraste um curso agora... Sim, realiza-se. Exatamente. Ao mesmo tempo, acho que não é vital para mim. Se para o ano tiver um programa semanal de entrevistas na RTP Memória, uma mesa, duas cadeiras, luz intimista, zero público, zero pessoas a assistir, realizo-me perfeitamente com isso. Não é... A minha mãe, quando está zangada comigo, diz: tu não queres mesmo morrer estúpido. Porque eu tenho essa coisa, para o bem e para o mal, que sou um gajo extremamente disperso, que é o lado negativo. O lado positivo é: vou saciando todas as minhas curiosidades. Há uma data de outras coisas que eu quero fazer. Portanto, uma dessas coisas que eu quero fazer é, de facto, poder estar mais vezes nesta posição. A posição em que estou agora no 5, para ir diretamente à tua pergunta. Porque, ao fim de quase 40 anos de vida, eu tenho trabalhado com muitas pessoas jovens. Tenho tido até, como eu costumo dizer, o privilégio de ser, entre aspas, Júlio Isidro de alguns deles, e gostava de continuar a ser. Eu conheço muita malta a quem eu gostava de ter a oportunidade de pegar e meter numa equipa e, bora, és tu para fazer este programa com aquele e com aquele e com aquele. Porque há pessoas mesmo que só precisam desse empurrãozinho. Sara, qual a pergunta que mais gostavas de fazer neste momento ao Luís e que ainda não fizeste? Sim, as cuecas são novas. É que eu às vezes esqueço. Tens um problema. Isso é muito difícil de responder. Porque nós falamos tanto. É muito difícil. Eu acho, não há nada para... Eu acho que... Eu sou um bocadinho fã daquele do guião do... Como é que se chama o filme? É Até Amanhecer, ou Eu Perco-me um Bocadinho. Pois, o Before Sunrise, Before Sim, Sunset. Sim, pronto. E a nossa relação é um bocadinho assim. Nós ficamos a falar. E eu acho que com ele já não tenho... Coisas para perguntar. Grandes questões a fazer. Estamos fodidos. Não, é positivo. Eu acho isso positivo. Não vê perguntas. Eu sei o que espero dele, no bom sentido. Eu sei o que espero dele. E acho que vai ser muito divertido. Nesta podes perguntar ao Luís ou pedir ajuda. Qual é a opinião que tu tens em relação ao Brahimi? O que é que se passa com ele? Ou, neste caso, na relação entre o Brahimi e o treinador. Sim, é essa a questão que eu queria fazer, Luís. Sim. O que é que se passa? Eu acho que é um jogador... Claramente talentoso, mas individualista e provavelmente não deve gostar muito de trabalhar. Foi exatamente isso que eu pensei. E depois, a nível de careca, é muito parecida com o de Nuno Espírito Santo. E há ali uma rivalidade. Eu acho que há rivalidade. Pronto, desse lado já consigo. O que é que te fascina em jogar futebol em comparação ao apoiar uma equipa? É muito melhor jogar futebol do que apoiar uma equipa. Eu sou um bocadinho egoísta também, a minha personalidade é um bocadinho egoísta, também tem a ver com isso. Sim. Eu gosto de ser eu a jogar. E eu a jogar futebol sinto uma coisa extraordinária que não sinto, talvez só no surf é que sinto isso. Que é, eu esqueço-me de tudo o que está à volta quando estou a jogar futebol. Eu esqueço-me, pode estar ali... Incluindo canelas do adversário. Pois não te esqueces os palavrões. Sim, eu sou um bocadinho horrível. Mas eu esqueço-me que estão pessoas a assistir, eu esqueço-me de tudo o resto, e é só a bola, eu adoro jogar futebol. Ela tem, ela ainda por cima é canhota e tem uma técnica notável. Eu gosto mesmo muito. Encontraste o teu Luís Freitas Lobo a falar de futebol com a Sara, ou a tentar explicar os meandros técnico-táticos deste... Ela não liga pedido. Ela gosta que o Benfica perca, mas de resto... Está a correr mal. É hereditário, vá. Não, eu não gosto muito de ver futebol, porque lá está, se for realmente ao estádio é diferente, a sensação é diferente, ou se for a seleção somos todos e há aquela, que não é, gosto muito dessa união, mas de resto não ligo muito, não sou, gosto de ser eu a jogar futebol. Prometem-me que quando estiver a caminho o primeiro filho, será a mim que dão a primeira entrevista? Prometo. Eu queria revelar uma coisa. Não é agora! Nós temos fortes empates de gêmeos. Amigos, estivemos perto de ter uma revelação, algo nunca ouvido neste programa. Luís, é Sara. Grávida, mas não é do Luís. Mas... Enfim, quem é? Muito obrigado por terem vindo ao Conversa de Esquina, por terem vindo ao programa. Foi um prazer receber-vos. Um prazer. Visitem o blog welcome.abores. .pt. Entretanto, eu tentei acabar com este relacionamento, não consegui. Tentaremos numa próxima. Beijinhos, abraços. Bom. Um bom fim de semana e, novamente, muito obrigado por terem vindo. Tchau, tchau.